Obrigado, boa tarde. Antônio Salvador, mas boa tarde, voo 925, passa agora 1.500 pés. Voo 925, contato radar decolagem, voo para o nível de voo 360, sai da Arbórea. Esse é, sai da Arbórea Leste, subindo para 360, voo 925. No solo, Sotero Napolitano aos 13, 180, parte 4, já está livre. O uísque. Táxi autorizado até antes da Oscar, temos o 150 da empresa, taxiando para liberar a pista via Oscar. Até antes da Oscar, aguardando para o ingresso pista no 7, 29 graus. Só na frequência ali, vai tentando 150 companhia em sentido contrário. Onde está? 90 Alfa, na sequência, após 150 companhia até a Oscar, chama para ingresso. E frequência Mike Echo Delta. Boa tarde, algum 1956, informação Quebec, por sinal de autorização. 1956, chamou? Chamou, informação Quebec, autorização Recife, por isso mesmo. Ok, Recife, número 2, 1014, só um instante. Ok, está bem. Gol 1925, Recife, 13, corrijo, 128, decimal 8, gol 1925. 288, obrigado, boa tarde. Me frequência de Mike Fox. Grato, bom final de semana, Mike Fox. Forte, ele é alinhado e pronto, cabe ser no 7, Papá Romeu, Índia, November Alpha. voo no 601, desce para 2 do pés, ajuste no 014, está autorizado sinal ILS, porta estabilizada. 2000, porta estabilizada, 601. Azul, só um instante, o ajuste no 04. 20, decimal 8, girando grau. Controle de Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Índia Novemberal, foi decolado na sua escuta. Índia Novemberal, comandante escolta de Dwai, via corredor até reporta no farol da barra. Mantém esse visual, reporta farol da barra em Geno Vezeral. Localizador visual, 601. O gol no 601 completa, chama a torre 118 decimal 95. Confirma seu pai? 118 decimal 95. 295, pode sacar. Salvador, boa tarde, boa 601, checado e travado, uma milha e meia do Unifer. Salvador? Gol no 612, essa identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Mari 050, se não deu a melhoria, como que não conseguiu contato com o centro agora para transferir para o controle, ok? Gente, gol no 612. Responda 51 no 68, 3597. 3567. 51 no 6, portão 10. Chame para puxa, acionamento 3567. 5495, é o solo? 5495. Ok, mude a saída para a saída coral com curva direita. Coral com curva direita, 5495. Boa tarde, será 6201? 6201, número 3 para Cota e agora para Galeão, ajuste 1014. Obrigado, não sei se você está aguardando. Voo no 856, pronto, Cota? Pronto, Cota, 856. Autorizado aí, STIF 390 pelo 158, 10 decola, curva esquerda por Caracaju. Controle 120.8, transponda 5114, voo no 856. Esquerda, pode confirmando, portão 2, chame pronto para puxa, acionamento. Esquerda, chama para puxa, acionamento, 4206, pronto, cópia? Pronto, cópia, 4206. Autorizado Recife 370, pelo Recife 5890, decola esquerda, Puca, Aracaju. Controle 120.8, transponda 5121, o azul 4206. Autorizado Recife 2370, do Recife 5890, decola da pista aberta, que era com o Recife. Sai da Puca, transição Aru, controle Salvador 120.80, transponda 5121, azul 4206, portão 1. Correto, chama para posicionamento azul. Boa tarde, voo 601, livrou na foto. 601, reportante da Juliette. Boa tarde, Juliette. Galeão 360, rota do Zulu 10, decola no zero, com curva direita, na descida da EO, Leida, pós Leida, voa bridge, 51113, transponder, controle 120.8. É autorizado 360, pela rota Zulu 10, decola da 10, da EO, Leida, bridge, 51113, 1208. Para estabilizar, curva 6.2. Na 6193, reduza para 2109-10. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 4 e 14, resposta para o VLS. É o número 2 na aproximação. Resposta 2.000 pés, 1 no 4 e 14, resposta para o VLS. confirma, Índia November Alpha? Será notificado o Índia November Alpha nas proximidades do Colo da Barra, a rádio? A rádio pirata, o senhor ouviu ao todo o litoral sul ou apenas agora no próximo Colo da Barra? Ciente, o Índia November Alpha. Ciente, tem a frequência livre, o Índia November Alpha apenas atenta ao tráfego. Agora nossa posição de 12 horas, próxima a Veracruz, ainda sem contato com o controle, mantendo 1.500 pés. Cono 612 está livre, LS, reporta estabilizada. Cruzada estabilizada no 612. Tango November Yankee Mike na escuta do controle. Controle Salvador, muito boa tarde. 5491, tem a informação que é. 5491 identifica, chegada MAN, desce até o 050. Ok, no perfil da MAN, no ideal, descerá para o 050, 5491. November Yankee Mike, no 1500 pés, corredor Veracruz, reporta Paripe, ingressando no Interlagos. Reporta Paripe, ingressando no Interlagos, November Yankee Mike. Oceaner 6143, reduza para 1809. Reduzindo para a mínima, 6143. 354-1543, autorizado, Sino Texas. Salvador 1856, posição 2, posição 7. Sente aguarda, 156, número 2 no setor, tráfego das 8, está iniciando, 01. Táxi inicialmente até através do portão meia dúzia. Após seguir no tráfego da Azul, que está no pushback, vai iniciar o táxi via Índia Alfa, teu ponto de estrada 1-0, lá 2-0-9-5, ajuste 1-0 no 4. Até outra vez, portão 5 inicialmente, assim que o azul iniciar o táxi, eu prossegue o mesmo, ok? Até o ponto de espera. Sim, senhor, eu prossegui até o 5 aqui, com o azul iniciado e prossegui o ponto de espera. 612, livre pouso, pista 1-0, no 30 graus, 10 nós. Informo que táxi e Golf está fechado. Sim, Golf fechado, livre pouso, 10, 612. Cockno não. Está presente, pode voar toque o 5491 com 0-4. Ok, na proa de toque, descendo para 4000, 5491. Taxa direita, Índia, até o ponto de esperada 1-0, 245 a torre, 1014, ajuste morro. Obrigado, ele taxa direita, 245, no ponto de esperada 10, azul, 40 e 206. Solo Salvador, 3545, para táxi, autônomo de 4 horas, CD61, alterna Salvador. Obrigado, táxi, segue o TAM número 3, ponto de espera, Índia, Alfa, 1895 lá, com a torre, ajustado 1014, 3545. Boa tarde. Muito boa tarde para 206 Azul, ponto espera e pronto, 10, visual para próxima coisa. Tiente 4206, mantém o ponto espera. Tem. 0, cópia. Afirma, prossiga. Daniel 360, rota conforme, é para o 10, decola no 0, curva direita, no perfil da Daniel Leda, pós-Leda, voa bridge, interceptor via. 5126, transponder, controle 208. 3-0 conforme, 360 Galeão, decola da 10, primeira direita, Daniel Leda, Leda bridge, é para o 10, 5126, no transponder, 208 no controle, UFJ 6720, posição 6. 62, chame quando pronto para estacionar. Chama Neto, para estacionamento. Rodou, boa tarde. É 1-4-5, meia milha do externo. Ele é utilizado, 1-0. GNM 1-4-3. Continua a sua ação, aguarda a pista livre. Para informação, táxi e golfe fechado. Tá ciência, táxi e golfe, 614. Ô, Paulo, desculpa aí, mas é que o nosso mecânico tinha informado que tinha passado a terra.